Olha, então vamos começar mais um BNWC Podcast, antigo e finado AmoriCast, contando com a presença de Marlon José. Eu. Ó. Jafar, o monge maldito. Eu acho. E Kowalski. Garoto morto. Aí, garoto... ó. Tá tudo certo, tá tudo certo, tá tudo gay, valendo. Né? O apelido mais gay que tem tinha que ser do Jorge, né? Não, é sempre é assim, meu filho. Caralho, é. Velho. Certo. Vamos falar de séries antigas. Oi. E aqui tá. A ideia sem o líder hoje, né? Eu, Lone Wolf, sendo host por não sei quanto tempo, vou tentar introduzir em vocês o assunto sobre séries antigas. E eu tenho que começar com aquele a qual citamos em todos os podcasts, independente do tema. Se não, dele, o Batman. O Batman. Porra, o Batman de novo? Porra, se não passa um dia sem falar dessa porra do Batman? Não, foda-se o Batman. Atomic batteries to power. Turbines to speed. Roger, ready to move out. Batman de 66 com Adam West e Burt Wright, que é o melhor Batman já feito para televisão e cinema. Entende? O Batman pansudo. O Batman pansudo. Ele usava cinta, velho. Igual o chat, né, em Star Trek, né? É, meu querido, e ainda fazia sucesso, hein? Mas alguém chegou a assistir ele na... ao vivo? Não, ao vivo não. Não, não, não, eu falo na época que rodou. Também não. Só o Rodrigo. Fala, Jorge. O Rodrigo assistiu ao vivo mesmo. Ao vivo, exato. Ah, mas o Rodrigo é velho, tirando ele. Caralho, o Rodrigo não tá aqui, caralho. Chega. Ó, eu assisti até passar. Isso é engraçado, quando a pessoa não tá, a gente fala mal dela, porra. É, isso é verdade. Ou alguém não deixou um presentinho pra mim no podcast anterior. Não tem nada a ver com isso. Aí, ó. Tá vendo? Agora ninguém tem nada a ver com isso, né? Seu pai é famoso? Seu pai é famoso? Aí, ó. É, meu pai não é famoso. Ah, ó, então se livrou dessa. Nós chamamos, Thiago. Mas deixa eu falar da série, caramba. Eu assistia quando passava no SBT e acho que a Globo também passou, na década de 80. Cara, eu não sei nem por onde eu assisti isso, eu não sei de nada. Eu sei que agora a Rede Brasil do Russomano tá passando, entendeu? Só que eu não consigo acompanhar. O que eu tô querendo acompanhar e eu também não consigo... São as HQs da Panini, que ela lança, né, pela capa dura e tal, que tem esse clima. Inclusive, tinha um episódio com duas caras que não conseguiu ser filmado e eles transformaram em quadrinho. Uhum. Mas, Aldo, fala aí como é que era a série. Tinha a série... O vilão da semana... A série era os vilões clássicos do Batman. Do Batman. E que, por incrível que pareça, eles se tornaram muito icônicos, né? Nós temos o Coringa bigodudo, né? O Coringa bigodinho, que o ator nem queria tirar o bigode, né? É o César Romero. Que era considerado na época o melhor ator. Ah, com certeza. Por isso que não tirou o bigode. Fisicamente ele era muito parecido com o Coringa. Melhor que o Leto, Melhor Coringa, gente. Pelo amor de Deus, vai. Ele era um Coringa assim, muito parecido com o que eram os quadrinhos na época. É, o Homem que Ri, né? E nós tínhamos o Benedict, que era o fazer o Pinguim também, que ele, cara, muito parecido. A maquiagem, aquele nariz pontudo assim, ele ficava muito igual, cara. É, bem caricato, né? Se você for ver pela época, todos os personagens eram bem caricatos. Eu era pequeno quando eu assistia, era um rebento. E eu não conseguia entrar na minha cabeça como que no cinema, tava passando um filme do Tim Burton. É. E quando eu ia assistir o mesmo Batman na TV, era uma coisa completamente diferente. Eu não aceitava isso. Mas tem algumas coisas que tem que ser ditas com esse Batman antigo, que era o maravilhoso plano holandês, né? Que era aquele ângulo assim, meio inclinado, assim, né? E era bem anos 60. Bem anos 60, assim, o figurino. Era algo muito distante do que você vê atualmente. Entre as coisas assim, clássicas do seriado, nós tínhamos alguns vilões que você nem vê mais, como o Rei Tut, né? Verdade! Ô, cara, dava uma boa história hoje, hein? É. Tinha também o Traça, né? O Traça eu não lembro, não. O Traça era um cara que ele era um intelectual. Ele fazia os crimes dele baseados em livros. Caralho! Eu lembro do Cabeça de Ovo. Vilões totalmente excelentes, cara. Cara, e teve um episódio que eu consegui ver agora esses dias, que o Cabeça de Ovo queria chocar um ovo de dinossauro gigante. Aí o que acontece? Aí o Robin e a Batgirl estavam tentando impedir e não conseguiram. E aí saiu o dinossauro de dentro do ovo e tal, né? Aí os vilões, vendo que não conseguia domar o dinossauro, eles começaram a sair correndo e deixou o Robin e a Batgirl. Só que na hora que o dinossauro foi atacar eles, tipo, o dinossauro tipo, tirou a máscara assim e tal, e era o Batman. O Batman preparado. Ele era daí o dinossauro. Daí que surge o dinossauro na Batcaverna, né? Aí você vê, você tem o Bruce Wayne com a fantasia do Batman, que tá com a fantasia de um dinossauro que tá dentro de um ovo gigante. Chupa Marvel. Cara. É muito bom, mano. Não, é o melhor episódio dele surfando. Aliás, eu acho que a melhor coisa já filmada mesmo. Verdade. O Coringa de paletó e gravata surfando com o Batman. E o Bat repelente de tubarão, né? Que depois o Bat repelente de tubarão. Aproveitar no maravilhoso filme, né? Da série. E o lendário Bat Escudo, né? É. Sim. Antes daquele que tirou o Bat Escudo. Tanto que o Batman 66 originou o Feira da Fruta. Entrei na Feira da Fruta pra ver o que a Feira da Fruta tem. Tinha laranja, morango e banana, só não tinha jacadu, meu bem. Feira da Fruta é a feira mais cara, aonde só dá pilão. Tem a feira tamanho família, tem até a feira do melão. Vamos nessa! Feira da fruta, hey! Feira da fruta, ha! Feira da fruta, hey! Feira da fruta, ha! Feira da fruta, hey! Que é uma das maiores fandubagens caseiras do nosso país. Com certeza. Se não a maior. Feito em VHS. Feito em VHS. Acho que foi direto pro YouTube, mas foi em VHS depois que os caras acharam essa fã dublagem que eles postaram. Aconteceu assim, eles tinham a... Eles gravaram em VHS e sempre chamavam os amiguinhos pra assistir. Né? Ele revelou isso no programa do Danilo Gentili, na época que ele ainda tava na Band. No finado Agora é Tarde. Então, o que que acontece? Eles gravaram a fita e chamavam os amigos pra assistir. Aí começou a me empresta a fita. A fita sumiu. Até que os caras tentou correr atrás, tentou de tudo e deu por perdido. Aí, muitos anos depois, o cara que dublou o Batman, né? Ele tava lá trampando e tal, e apareceu, acho que um e-mail, ou uma ligação... E o cara que, não acredito que você é o Batman e não sei o quê. E ele falou, não, meu, você tá ficando louco, não sei o que você tá falando. Ele, não, de uma dublagem, não sei o quê. Aí que mandaram o link do YouTube pra ele. Mas assim, quem foi o primeiro que postou, ninguém sabe. Quem foi que achou, ninguém sabe. E aí que eles foram rever o que eles fizeram depois de anos. Que nem o trote da Teleste. É, mas nós vamos ficar só falando de Batman? Não. Vamos pular então pro próximo seriado. Eu proponho uma coisa que eu acho que eu vou ser expulso do podcast pra sempre. Mas já que o Rodrigo não tá aqui, eu acho que é a oportunidade perfeita que a gente falar do Maluco no Pedaço. Não, não veria nem de graça essa merda. Vai tomar no seu cu. Ah, por favor. Não, o Não, o Mogadashi é o melhor trabalho do Will Smith. Ah, não, pra mim é que nem o Tucker, até o Jafar aí peço desculpa, mas eu acho que ele é o melhor trabalho do Will Smith. O Will Smith fez muitos trabalhos e ainda faz. Sim. Só que o Maluco no Pedaço vai ser o melhor dele. Não, então pra encurtar, porque já teve um cast inteiro, fala o episódio preferido do Maluco no Pedaço, Thiago. Putz, cara, é muito, mano. Mas o que. Mas a gente tem que falar do Will Smith. A cena, na verdade, eu não vou nem dizer o episódio. Mas a cena que eu não esqueço nunca foi quando o Will precisava de um dinheiro, ele e o Carlton, pra comprar de volta, não lembro o quê. Acho que uma joia, uns brincos da tia Vivian. Eles resolveram ser stripper. Só que chegou na hora, o Will ramelou e ele empurrou o Carlton e o Carlton começou a dançar, começou a fazer sucesso. Foi o da piscina, né? Não foi? Eu não lembro. Não, eu sei era que ele tava numa casa de mulheres, aí a mulherada tudo comemorando lá, aí ele começou a tirar a roupa, começou a fazer sucesso, aí teve uma tiazona que gritou lá, tira a calça, tira a calça! Não, tira a roupa! Tira a roupa! Aí a mãe dele levantou, assim, no meio da mulherada, tipo, Carlton, põe a roupa agora! Aí ele colocou, tampou os mamilos, assim, tipo, mamãe! E saiu correndo, deu palco. Foi muito engraçado, mano. Cara, o Maluco no Pedaço não seria nada sem o Carlton. Caralho, ele sumiu, né? Nunca mais vi ele. O Afonso, Afonso Ribeiro. With the Stars. O que ele fez, Jorge? Dancing with the Stars. Dança dos Famosos. A Dança dos Famosos lá. E ele ganhou, cara. E ele ganhou com a dancinha do Carlton. Ele ganhou? Até onde eu sei, corrijam-me se eu estiver errado. Ele ganhou com a dancinha do Carlton. Caralho, melhor série. Sim, sim. E ele fez um flash mob também, há um tempo atrás. No centro, acho que de Nova York, se não me falhar a memória. Que ele começou dançando sozinho e daqui a pouco tinha uma multidão assim dançando com ele. Cara, é sensacional como o pessoal ainda lembra dele como Carlton. E como, assim, ele não nega o personagem, né? Que nem tem muitos atores que ficou marcado. Que nem o Nimoy fez uma época, né? É, tem personagens, pessoas que ficaram marcadas por causa de um personagem. Ele fica cheio de frescura, vamos dizer assim, né? Ele não, ele abraçou o Carlton e, meu, é o Carlton. E rolou a treta da tia Vivian também, né? Que houve uma troca. Isso, que é negócio de renovação. Não, foi antiga treta mesmo, hein? É, foi treta mesmo. Deve ter sido bem no início, né? Isso, aí falaram que quando ela foi ter o neném, ela já aproveitou e fez uma plástica. Ah, então não foi treta, então foi treta. Não, teve a treta nos bastidores. E aí ela saiu bem na hora que ela foi dar a luz pro pequeno Nick. Aí quando voltou, já voltou o pequeno Nick e já voltou a nova atriz. A desculpa foi que ela fez uma plástica. Mas assim, né? Só pra dizer, só pra ter uma desculpa que trocou a atriz, né? Vamos pra outra então? Manda aí. Olha, então, eu quero falar. Vamos aproveitar que o Rodrigo não tá aqui, né? Vamos falar mal de Jornada nas Estrelas. Você já começou a porra da putaria, você fica provocando os outros. Caralho, eu sei que tu tá falando isso pra me provocar, porra. Não começa não. Porra, já começou a avacalhar a parada. Puta, caralho, vai ser um podcast proibido esse. Cara, eu de Star Trek. Eu só vi esses novos filmes aí, essa trilogia. Não, tá no Netflix lá. Acho que tem toda a série, né, Naldo? No Netflix. Eu não tenho. Você nunca assistiu no Netflix? Ah, Thiago, pelo amor de Deus. Cara, eu nunca. Eu não tô tendo mais vida social agora, final de ano. Não, antes, velho. Antes. Você nunca assistiu quando passava na Bandeirantes? Não. Cara, Star Wars, Star Trek, Perdidos no Espaço, Terra de Gigantes, Planeta dos Macacos, Túnel do Tempo. Não são séries que te chamam atenção, cara. Ah, cara, quando você é pequeno, você assiste tudo isso, cara. Cara, não, eu não assisti. Se bem que Star Trek passava à noite, né? Então. Eu não assistia. Eu gostava muito de videogame quando era pequeno. Então, eu usava meu tempo pra videogame. Então, fala aí, então. Naldo. No último cast aí que foi gravado, eu não pude participar, né? Mas. Eu gostava muito de jogar videogame quando era pequeno. Pô, pior que é, velho. Nesse você devia estar. Tá. Sobre o status. Tá, tem caixa, Thiago. muito do Star Trek, o Jornada para as Estrelas, né? Que foi na época assim, um dos seriados de ficção científica assim, mais celebrais, vamos dizer assim, mas que por incrível que pareça tem poucos episódios. A série clássica, assim, se eu não me engano, são 20 e poucos episódios, ou talvez até menos. Que ele. Que a própria emissora não acreditava no sucesso da série. E olha que tinha muitos fãs. Sim, é o diferencial de Star Trek, é a quantidade de fãs e quanto eles são leais também, né? Só um aspa, né? Foi até legal você citar isso, que a nova série que está sendo feita via streaming, né, diretamente para streaming do Star Trek, hoje já deram uma declaração que ela justamente está indo para streaming e Netflix, porque eles não estão mais acreditando que vai dar audiência. Caramba, mas porque sci-fi tá em baixa, né? Segundo as palavras, acho que, do diretor dessa nova série. Mas a minha impressão era que os Trekkers era grande, unido, comunidade Trekker. Não, eles são. Só então que... como que não pode não dar audiência? Cara, é que nem... A CBS nunca acreditou em Star Trek, velho, pra início de conversa. Nem na série clássica. Eu vi a recente produtora da... Eu não sei falar o nome, Cecil DeMille, alguma coisa assim. Ela era a produtora da Cecil DeMille e ela falou que ela acreditou na história e o dinheiro parece que foi do bolso dela também, porque o próprio canal não queria botar muita grana no primeiro episódio. Tem muita história bacana, assim, dessa série clássica, né? Pena que foi cancelada, mas quem segurou ela, assim, por muitos anos, foram os fãs fiéis lá, né? Apesar da audiência ser muito baixa, né? Os fãs começaram a fazer encontros, e aí, daí que veio a Comic Con, San Diego, começou daí. Começou com uma convenção só de Star Trek. É. Ó, a série em si, né? Eu vou te falar que o que chama mais atenção são os atores. Apesar de William Shatner ser um canastra assim, de primeira grandeza, também usava faixa, ele era meio gordinho, né? Ele conseguia convencer como um capitão de uma nave estelar, que estava viajando anos-luz. E o Leonard Nimoy também era o contraponto, né? Era o alienígena estranhão, assim, todo sério, todo sisudo, que vivia era de uma raça de alienígenas que eles... não podiam demonstrar emoções, e ele ainda tinha um problema, ele era mestiço. Ele era um filho, se não me engano, de um mestre de humano com um... Vulcano. Vulcano, né? E aí ele vivia com esse conflito Vulcano. E é engraçado que os grandes vilões eram os Klingons, né? Que eram, vamos dizer assim, eram os orcs, né? Dessa série, né? Era aqueles alienígenas beligerantes que queriam dominar a galáxia, queriam destruir tudo, e era bem uma crítica assim, aos próprios russos. A série, ele teve muitos autores de ficção científica bons que escreveram em ele, porque eram tão celebral assim. Agora, sabe que muitos dos cenários do Star Trek, eles eram reaproveitados de outras séries, né? Eles aproveitavam assim e filmavam em lugares assim, onde já tinha sido filmado um filme, ou outro seriado, ou algo assim. E... economizar, né? Exato. E é interessante que muita coisa do Star Trek, ele foi reaproveitado depois, assim, no mundo real. Por exemplo, a configuração da nave estelar, né? O capitão, ele fica no meio, e tem toda a equipe, assim, fica assim, faz um arco, né? Comunicações, por aí vai. Ele foi usado depois no porta-aviões. Sim, eles falam que Star Trek é comparado a um navio, não é? Exatamente. É, o que eu acho que, pra mim, o que mais me atrai em Star Trek é o conceito que eles criam, né, velho? É o lance de eles poder visitar outras espécies, mas eles não poderem interferir. É que nunca acontece, né? Sempre interfere. Sempre interfere. Mas o conceito é legal. Sim. Que eles criam. Ó, só um aspa aí, ó, né, eu peguei aqui no site do concorrente que o Jim Lanzor, né, que é o responsável aí pela plataforma de streaming da CBS, a justificativa de ir a nova série de Star Trek para streaming foi: Star Trek não estará na TV porque provavelmente ninguém assistiria. A ficção científica não é algo que tradicionalmente tem sido muito bem recebida pela audiência. Séries como Lost e Heroes tiveram partes de ficção, mas historicamente um show como Star Trek não seria necessariamente um programa para nossa grade nesse momento. Se analisarmos o número das outras redes, a CW e Showtime, percebemos que o público desse tipo de série se encaixa muito mais no âmbito digital. E isso inclui o público de Star Trek. Assim, se eles tivessem... como o Chafar falou, se eles tivessem na década de 60 alguma plataforma que pudesse lançar o Star Trek que não fosse a televisão, eu acho que eles teriam feito a mesma coisa. Você vê pelo filme novo, né? O Beyond, né? Que, apesar de ser excelente, vocês viram o filme novo? Assisti. Fazer igual ao... Não, eu assisti a trilogia, até que gostei sim, viu? Sim. Sim, então, sim. Eu ouvi dizer que esse novo filme, apesar de ter feito sucesso com a crítica, de público mesmo, não foi bem aquém do que eles queriam, entendeu? Mas eu acho que eles já trabalham em cima disso, né? Eles têm a previsão lá, a mínima e a máxima, né? Com certeza. Agora, deixa eu colocar só algumas coisas, que é o seguinte, o problema de Star Trek foram as outras séries depois, né? Eu confesso que eu não gostei de como uma dessas outras séries que saem depois, cara. Assim, Rodrigo, que é um fanzoca, assim, gay, louca de Star Trek, mas... também, né? Agora, eu gostei dos filmes, né? Que muito tempo depois, né? Por causa dos fãs mesmo, os fãs insistiram tanto que eles fizeram filme com os atores, e engraçado que os atores bem mais velhos, né? E aí, a você revolta tem... de Khan, né? Eles falam esse foi o melhor com Mal Talman, né? E Khan é o cara do Acredite Se Quiser, né? Colocaram aquela maquiagem nele. Eu não sei, daí ele é um cara muito estiloso. Ah, com certeza, com certeza. Cara do Montalban. Eu, quando for velho, eu quero andar desse jeito na rua. E o mais legal dele é a frase clássica dele, que ele falava que como ele poderia ser vencido com o cérebro geneticamente superior, engendrado geneticamente. Caralho, é muito estiloso, cara. E no segundo filme, o Cooper Beck aí interpretou ele muito bem, mano. Verdade. Não gostei, ele não tem o peito pra fora. O cara perdeu o estilo, perdeu a originalidade. E se eu não me engano, o terceiro filme, né? Como eles tinham. Ele tava com baixo orçamento pra fazer o filme, eles tiveram a ideia mais louca possível, que foi eles voltarem no tempo. Que acho que tava tendo um problema lá na Terra do Futuro, né? Sim. E eles precisavam trazer um animal, né, que tava extinto, que era uma baleia. Ah, que foi meio que um tapa de luva de pelica na sociedade, né? Que tava um lance do... Sim. Acho que era um tratado que eles estavam pra assinar, né? Estavam discutindo, estavam começando a conversa sobre desmatamento. Eu ouvi isso recentemente em algum outro lugar. E o filme foi excelente, porque o orçamento quase zero, filmado assim em Nova York mesmo, assim, pá. Mas os atores, cara, os atores eles conseguiam fazer um filme ser incrível, velho. Entre outras coisas, como por exemplo o Spock, né? Dá aquele golpe maravilhoso do dedo lá que o cara desmaiava, né? Que apareceu, acho que era um criminoso ou algo assim, ele chegava lá, dava um peteleco assim no pescoço do cara, o cara desmaiava. O médico lá, olhava assim para os outros médicos, meu Deus, essa ciência medieval. O doutor McCoy. Aí ele pegava uma caixinha assim, ele apertava os botões e o cara, acho que ele, o cara ficou bom, o cara tava morrendo, o cara ficou bom. Porque aquela saudação que a Bazinga usa até hoje é uma saudação judia, não é? Que o ator, o Limoy, ele que introduziu esse sinal, né? E, deixa eu puxar assim pela memória também, é que o Star Trek ainda teve também um outro filme que foi Encontro de Gerações, né? Que era, eles encontravam com a segunda. Isso. Esse filme é, né? Eu queria reforçar que uma série para influenciar a vida real, como Star Trek fez, é louvável, né? Não, com certeza. Ah, com certeza. Eu respeito pra caramba, cara, apesar de falar que o interesse mesmo só veio agora com J.J. Abrams aí, 2009. Não é pouco caso, mas é uma série mais parada, não é? Não tem tanta ação, é uma série de conceito, é uma série de cabeça. E tem uma coisa também que vocês falaram assim, porque eles não deviam se envolver, mas o problema é que o líder da nave, que era o Kirk, ele era um porra louca, velho. Sim, e se eles não se envolvessem também, não ia ter série. Eles iam lá, olha lá, esses pés e tchau. se colocasse Spock como o líder da nave, seria não ia ter o segundo episódio. Não, meu Deus, eles estão se matando, né? Não devemos envolver. Próximo planeta. O primeiro beijo interracial também foi de Star Trek, né? Foi. Sim, sim. Sim, sim. Interplanetário foi. Também. É, eu não gosto nem de... Todo mundo fala isso quando fala de Star Trek, mas a Nyota Uhura lá, a atriz que fazia a original, né? Ela queria sair da série, eu acho, né? E o Luther King, sim, antes de... Pouco tempo antes dele ser assassinado, ele ligou pra ela e falou: não, continua na série porque você tá representando a sua raça. Eu acho foda essa história, cara. É isso que eu ia comentar, né? Ela foi a primeira negra, né, numa série que não fazia aqueles papéis tipo faxineira, escrava ou coisas desse nível, né? Ela realmente era uma guerreira que tava ali no meio do pessoal, né? Uma negra de poder, né? Vamos dizer assim. Uma comandante, né? É, então. É. Que é a Saldanha, né? Que interpretou ela, né? É, pô, no filme novo, sim. A Zaldana, Zoe Zaldana. Que tá em todas também, né? É, linda. Ela, pô, é fantástica. É muito massa. É interessante também, não, o Leonardo Nimoy, ele tem um problema, né? Que ele depois que acabou, entre aspas, a série, ele praticamente renegou um pouco, né? Sim, ele fez, sim, até um livro, né? Meu Nome Não É Spock, né? Oh, é. Sim, nesse sentido mesmo. Ele nasce, fizeram a biografia dele, é, e quando cita Star Trek, é só uma pequena menção, assim. Também. O livro dele é esse mesmo que eu falei? Meu Nome Não É Spock? É. Aí depois... Não, eu não sei. Não, é sim. E depois ele fez outro livro. Meu Nome É Spock. É. Arregou. É. É basicamente isso. Arregou. E ele fez aquela musiquinha maravilhosa depois também, né? The earth in the land of Shire lives a brave little hobbit whom we all admire. With his long wooden pipe, fuzzy woolly toes, he lives in a hobbit hole and everybody knows him. Bilbo, Bilbo Baggins, he's only 3 feet tall. Bilbo, Bilbo Baggins, the bravest little hobbit of them all. É, tentou se lançar como ator, cantor. Foi, é, só conheço uma de um podcast famoso aí. É, a música do Bilbo Bolseiro. Bilbo Baggins, é isso mesmo. É, não é. E a próxima série? Ah, vamos falar de extraterrestre. Vamos continuar na mesma linha. Vamos falar de Alf, o Etemoso. Porra, eu pensei que ia puxar Arquivo X, caraca. Não, Arquivo X é mais novo. Vamos velharia primeiro. Vamos de Alf. Caramba. Meu gato já até se escondeu, cara. Já. Ele comia gato. Caralho, eu não curti o Alf por causa disso, que ele comia gato, velho. Que bicho maldito, velho. Fazia! Não, e as crianças gostavam do cara que comia gato. Eu achava que não, ele ia me comer. Caralho, não, mas ele era divertido, sim. É. A família dele era meio assustadora. É totalmente politicamente incorreto. Sim. Seriado. Eu lembro do episódio que ele ficava doidão, cara. Que ele trouxe um leão, um tigre pra casa. Ele teve um ataque assim, como se fosse um ataque de drogas, tá ligado, velho? Que todo mundo ficou com medo dele. Caralho. Aí ele ficou outra época mesmo. Leão assim, pra dentro de casa. Aí ele acordava, aí olhava assim pro leão e: que porra é essa? Que foi que eu fiz? Caralho. Eu não lembro nada de Alf. Era um anão do Alf? Mas você não assistiu depois, o Jorge? Não tive. Tá lá na minha infância ainda, não voltei. Olha, tive curiosidade de ver de novo, não. Ele não passou muito pouco assim na TV aberta. Teve na época de 80 e depois passou, não, muito pouco. Passou na bastante, aberta. Sim, assisti até cansar no SBT, cara. Opa, com certeza. Ah, agora eu sei que passava na Globo. Achei que tinha passado, sim, na Globo. Não, mas passou, não, passou. Só sei passou que também, qualquer, né, coisa que eu faço, que eu tenho que limpar alguma coisa, eu falo: tá ali, ó. Tá ali, ó. Tá ali, ó. Aquela voz meio assim, né? Não sei se era da dublagem ou se era o original dublagem também, que tava meio pateta, né? É porque também o dublador também era bosta, né? Era o cara que fazia o Scooby-Doo, né? O teu Peru. Ah, Orlando? Orlando Drummond. Eu não sei, não. Que o personagem dele, que o personagem dele. Eu acho melhor do original. Mais hétero que o Zé, hein? Aí, líder, ó. Vem daí, ó. Olha, o Alf era um programa de comédia, assim, que era, ele era bem limitado, porque era assim, o cenário sempre é dentro de casa, né? Tudo bem, que eu já vi desculpa básica, ó, você não pode sair. Nessa época era, a maioria das sitcoms era assim, não era, não? quase não tinha externa, assim, isso veio mais assim, dos anos 90. O Alf seguiu uma linha muito terrível que teve final. O final do Alf é terrível, velho. Que é ele sendo pego. É que eles queriam emendar com o filme, né? Aí o filme não rolou e o final ficou aquele mesmo. Exato. Caraca, que depressão. Na área 51, junto com os alienígenas lá do Smith, com o ET. Tem duas séries que eu lembro que tem o um final terrível. Ele e a família dinossauro. Querida, cheguei! A família dinossauro que teve a extinção. O que é aquilo, família dinossauro, velho? Até hoje tá, é bom ainda. É séries tipo Chaves, né, cara? Eu falo até pela questão técnica dos animatrônicos, velho. Sim, são séries que envelhecem bem no âmbito geral. Sim, verdade. Efeito prático, né? Sim. Caramba, mas eu lembro que a família dinossauro, eles conseguiam tratar de tema bem delicado, por ele ser dinossauro, que até o público chegava até não perceber, né? Que eu lembro que eles abordaram o uso de esteroide, homossexualidade, veganismo, eu lembro que eles abordaram. Que tinha até o... Já existia nessa época? Sim, que o filho dele não queria comer carne, lembra? Não lembro disso. Racismo também. Eu lembro vagamente. Racismo, caso que ela tinha uma vizinha que era pescoçuda, só tem um pescoço. Sim. É, amiga da esposa do Dino, que eu esqueci o nome. A Frank. Eu só lembro que o cara que era o pai de família lá, ele fez Friends, não fez? Ele era o dono da cafeteria? O dono da cafeteria era o Dino? Alguém tinha que fazer a voz dele, né? Ah, eu não lembro, cara. Desconheço. Também não lembro. Eu lembro do episódio que todos que ficavam velhos, né? Os dinossauros que ficavam velhos, eles levavam na montanha e jogavam eles no penhasco, isso, né? Aí chegou a vez da sogra do Dino. E ele fica todo feliz, fala, hoje é seu dia. E todo mundo fica triste, só ele fica feliz. Aí não sei, rola uma lição de moral que a velha é a primeira que não morre. Aí você vê a decepção na cara do Dino, velho. E o chefe dele fica tem que voltar, né, cara? O chefe dele é a personificação de todos os chefes que existem. Eu lembro desse episódio, que era engraçado que é o seguinte. Fale, Jorge. Desculpe. Eu tinha medo pra caralho daquele chefe, cara. Desculpa, velho. Cara, mas é um demais. Cagão mesmo. Eu lembro que ele atualmente não trabalha, né? Eu lembro nesse mesmo episódio que ele fala: não, eu lembro quando eu joguei minha sogra do penhasco, pena que foi tão rápido. Aí ele pegava o vídeo cassete, mas graças a Deus eu gravei em DVD, quer ver? melhor episódio, gente. Ele deve estar em loop, né? É, em loop. Caralho, é isso mesmo. Eu sou traumatizado com o Baby. Não é a mamãe! Tá legal, isso mesmo. Eu já estou por aqui com esse negócio de não é a mamãe. Eu não sou sua mãe, eu sou seu pai. E você só tem um garoto. E é assim que você vai me chamar, de papai. Agora diga papai. Diga papai. Muito bem. Vamos lá, agora diga pá. Pá. Diga pai. Pai. Pá. Pá. Pai. Papai. Papai. Franzinha. Papai. Fran. Papai. Ele me ama, veja só. Papai. Não é a mamãe. Que eu lembro que tinha os meus primos, tinha um baby. Que tinha um boneco em tamanho real, lembra? Lembro. Não sei se vocês chegaram a ver. Lembro. Caralho, velho, eu tinha um trauma que eu não tinha ele, velho. Mas tinha um pequenininho. Eu vou comprar um agora, deixa eu ver no Mercado Livre quanto tá. Eu gosto daquela lenda da família dinossauro, da mulher que teve um filme de chamar, que era a cara do Baby. Já ouviram essa história? Não. Lucídinos. Na época do... Tava no auge da série. Nossa, que história bosta, hein? Correu uma lenda urbana que a mulher engravidou e tal, e quando nasceu o menino era a cara do Baby, e o Baby falou que eles iam morrer, tipo, que o mundo vai acabar e eles iam morrer. Porra, vocês nunca ouviram isso, cara? Não, cara. Não. creepypasta. Ah, daí só tô vendo aqui que custa R$250 o boneco do Baby. Vou ficar na vontade ainda. Filho da puta. Compra do Fofão. Não, do Fofão eu tive. Caralho, velho. O Fofão foi o maior trauma da minha vida. Eu era cagado de medo do boneco assassino. Aí um dia minha mãe chegou um dia e falou assim: filho, trouxe um negócio pra você. Você fecha o olho. Fecha o olho que mamãe. Vem cá. Sim, mamãe comprou um presente pra você que você nunca mais vai esquecer. Aí eu fechei o olho, aí ela chegou, o Fofão na minha frente, eu abri. Eu fiquei traumatizado de um jeito que eu fiz xixi na calça. Eu não queria comer mais. Caralho, velho. Ela você ficou... gostou? Eu caguei de medo, caralho. Eu fui me esconder, mano. Arregão! Aquela porra é o Chuck. É, a roupa dele é a roupa do Chuck. Já não, ele a... é o Chuck. E ele Chuck é um Chuck é. Escroto. Ele é um Chuck escroto. Ele tem um. Ele tem cara de escroto, velho. São dois sacos. Na cara. É duplamente aterrorizador aquela merda. É. Só sei que a coisa. Mas o que era o Fofão? Era o que? Era um programa? Era um demônio. Tipo, eu nunca não, vi aquela merda. Era um desenho. Não. Eu não lembro, cara. O Fofão, ele fazia parte do Balão Mágico. Ele era um alívio cômico, como se fosse possível, na turma do Balão Mágico. Tá brincando. É. E aí ele aparecia, assim, pá. Se você assistiu os seriados antigos da turma do Balão Mágico, ele vai estar lá. Ele aparece depois. E aí depois ele teve um programa na Globo junto com a Simoni, que apresentava os desenhos. Era a Simoni. Depois não devia dar vocês, velho. Vi uma foto dela aí essa semana aí, ainda tá boa, hein? E depois disso, o Fofão, né? Quando o Simoni saiu, o Fofão ele teve um programa aí que apresentava desenhos na Bandeirantes. Nossa. E aí ele era o Fofão, ele veio da Fofolândia, né? Veio da puta que o pariu aquele merda. Eu fiquei tão feliz quando ele morreu. E outro detalhe. Mas o Fofão não morreu. Dele, né? Ó, e tem uma coisa também que teve um filme do Fofão. Nossa, que inferno, hein? Nossa, o Naldo não, sabe. Cara, sério? Tem no YouTube essa merda aí, será? Tem. Inclusive, um podcast, o Podtrash, ele falou, acho que uns dois ou três episódios atrás, sobre esse filme do Fofão. O Jafar sommelier de Fofão. Caralho, velho. Que inferno, velho. Fantoca de Fofão aí. Tá, mas vamos falar de seriados antigos, cara. Eu vou falar de alguns que com certeza vocês viram muito pouco, não, só ouviram falar. É, eu citei o Batman, você citou o Star Trek, o Marlon citou o Alf e o Alf e a família de Marlon. É o Bobo Marley. É o Leandrinho José? E você, Coval? Isso, viado. A gente tá usando o nome pra não falar e você fala. É o Leandro, caralho. Leandro, cara, que você. É o Leandro, eita, caralho. E aí, Coval? Solta uma aí. Fala não. Te amo. Sempre te amei, cara. Também te amo, caralho. Fala aí. Não, vai, pula, que ele tá querendo fazer graça e não tá querendo falar. Fala, Naldo. Não, você vai falar de seriado agora, velho. Depois eu falo dos seriados antes. Mas fale agora, velho. Vai com o Vasco, fala uma série aí. Ah, tá, uma série aí que... Vocês, porra, eu queria puxar uma popular, mas eu tô pensando numa aqui que eu assisti muito... Porra, vocês lembram de 30 Rock from the Sun? Não. Eu assisti agora uns tempos atrás aí. É legalzinho. É, cara, ele tinha o Robin. Tinha o Robin, ele tava garoto nessa série. Caralho, velho, esse podcast vira e mexe da embate, mano. Garoto juvenil? É, voltando pro Dead Seven Show, então, vamos lá? Dead Seven Show é bom, mano. É bom, cara, pô. Eu até hoje eu não terminei de ver essa merda dessa série, mas eu, cara, eu sou fãzão. Fã de série, cara. Fala de que eu sou foda. Fãs, América. América. Essa série, cara, conta... O quê? Ela pega um grupo de adolescentes e mostra pra gente como é que era mais ou menos o cotidiano deles dos anos 70, né? Aí é muito foda, cara. Assim, tem o pai dele, eles fumando maconha. O Red. Só caralho, depois... velho, que divertido. É o Red. Era massa, cara. Eu tinha um Red era foda, cara. E que mais, porra? Tinha o pai daquela menina, da Rui Ivona, da gata lá, ele era muito bom, cara. Do aquele cabelo Soul Glow dele. Eu lembro só do Red. Ou, cara. Tinha a menina Mila Kunis novinha, Ashton Kutcher. Sim, Ashton Kutcher. Ashton Kutcher, bem melhor do que na outra série que ele fez. É, Two and a Half Men, isso? bem melhor, tava em risco de carreira. A gente podia, a gente podia depois dar uma mascarada no cast pra não falar que a gente é DC Neco e falar da série do Hulk também, né? Doutor David Banner, médico, cientista, buscando uma maneira de provar a força oculta que todos os seres humanos possuem. Então, por acidente, uma dose excessiva de radiação gama alterou toda a química do seu corpo. E agora, quando David Banner se enfurece ou se sente ultrajado, transforma-se e tem que enfrentar sua maldição. O Incrível Hulk. A criatura se torna violenta e é perseguida por um repórter investigador. Sr. McGee, não me irrite. Não iria gostar de me ver zangado. A criatura é procurada por um crime que não cometeu. David Banner é realmente dado como morto. E ele deve deixar que o mundo pense que está morto até que encontre uma maneira de controlar a fúria mortal que habita no seu interior. Boa, velho. Fala aí, Naldo. Rapaz, a série do Hulk, eu vou te falar que eu lembro de toda a série do Hulk. Eu assisti todos os episódios quando era criança. Mas hoje, reassistindo, eu achava... É bem bosta, cara. Seu erro foi reassistir, né? É. Não, mas parecia que tinha uma fórmula, né? O Hulk vinha triste, chegava na cidade, arrumava um emprego, alguém mexia com ele, ele virava o Hulk, quebrava tudo e saía com a música triste dele. Tinha um repórter mala que ficava perseguindo ele, né? Ele queria... Sei lá que diabos ele queria. Ele queria realmente tirar uma foto lá do cara se transformando em Hulk ou algo assim. Enfim, e o seriado... É bom que ele começa realmente contando a origem do Hulk, apesar de que eles trocaram a origem, né? Ele não empurra o Rick numa vala, né? E o Rick não sofre com a radiação, só o Hulk. Mas no seriado não, ele é uma máquina. Que até é reaproveitado no primeiro filme do Hulk. Que é um filme maravilhoso. Sim, que apareceu o Demolidor e o Thor? Não, filho da puta! Não. Isso é, acho que o segundo filme. Não, né? Eu tô falando do filme já da Marvel mesmo, né? Sim. Pensa que é do filme da série. Não, eu vou chegar no filme da série também. Cada filme era melhor que o outro. São três filmes, né? O seriado era essa formulazinha mesmo. O cara chegava, ele, depois que transforma em Hulk, ele foge, né, do exército, que era só um carro, dois ou três soldados. E aí ele ia pra cidade, ele arranjava um emprego de alguma coisa. Aí alguém enchia o saco dele e ele virava o Hulk. Tem até um episódio assim que ele se reta, que é um cara que ele batia na esposa, batia no filho, batia em todo mundo. Aí o Hulk, pra resolver o problema, ele destruía a casa do cara. Nossa, que beleza, hein? Resolveu o problema. Resolveu o problema. O cara teve um crise de cagaço e aí nunca mais bateu no filho. O cara se transformava no Luferrino. É. Que era bombado pra caralho, hein? Mas vou te falar que o Luferrino... Tinha na época. Já tinha remédio de cavalo nessa época, já? Ele era pré-Schwarzenegger, né, cara? Luferrino. Pré-Schwarzenegger, isso mesmo. Mas vou te falar que ele transformado, assim, até os filmes mesmo, é melhor do que o primeiro filme do Ang Lee, velho. Porque... Ah, mas qualquer coisa é melhor que... Se pintar ele parece... de verde é melhor que o filme do Ang Lee. Ah, eu também na tela, né? Não, cara, o Ang Lee... Não, cara, olha só, tem muita coisa merda nesse filme, mas se tivesse um vilãozinho melhor, cara, um final mais caprichado, teria sido... Você chegou, cara, até o final? Né? Eu parei nos pudos. Aí cheguei, pô, a Nick Nolte cheirado. Acho que eu vi no também. Cinema essa merda. Caralho, eu cheguei também no final. Mas acho que só logo isso. Sofri mesmo, hein? Gosto de sofrer. Teve a série do Flash também, né? O Flash com a morsa. Sim. Ah, não, mas essa durou uma temporada só. Inclusive tá agora, né? Tá na Não, eu nem cheguei a ver, que eu tô vendo aqui, eu nem sabia. Eu vi o filme da série. Não era ruim, não. O Flash com a morsa. Não era ruim, não. Aquele uniforme devia coçar pra caralho, né, velho? Então eu achava bonitão, cara, aquele uniforme lá, velho. Aquilo lá era feito de camurça, velho. Aquilo lá pegava um pelo da porra. Tanto que o que é lembrado da série até hoje é o Mark Hamill, né? Como trapaceiro. Ele era o trapaceiro, né? Isso. Inclusive na nova série ele voltou. Caralho, o Flash é um vilão, um herói tão foda com os vilões tão merda, né, velho? É igual o Batman. Não, não, não, não. Os vilão do Batman verdade, é foda, cara, pra caralho. Sim, e o Homem-Aranha? O Flash é um herói, mas assim, ele é muito... É, narrativamente ele é muito limitado, né não, cara? Caralho, mas o poder dele não condiz com isso, né, velho? Sim, não, sim, exatamente. Mas assim, pensa assim... Ó, o vilão dele taca bumerangue. Vão tomar no cu, vai. É pra arrumar vilão pra ele é difícil, cara. Porque os vilões dele é uma merda, entendeu? Ah, vou congelar tudo. Ele é difícil, é um herói difícil, viu, cara? Por isso que é bom, cara. Até o Mercúrio... O Mercúrio e o... É, o Mercúrio, né? Não tem outro não, né? Ele é melhor porque... Eu acho que ele não tem a força do Flash, cara. Não tem a velocidade do Flash. A velocidade do som. Mais limitado. Né? Tirando dos filmes, né? Minha velocidade da luz é mais rápida que a sua? Ah, eu posso falar dos maravilhosos filmes do Hulk? Os antes, por favor. Por favor, que tem aquele Thor delicioso lá. Ó, melhor Thor que existe. Você viu, Thiago? Qual? O Thor da série do Hulk, do Lou Ferrigno. É. Cara, eu vi, mas... Se você perguntar quem é o ator... Que agora. Ou foto do Arthur. Ah, não, eu não lembro, não. Thiago, para, velho. Não, eu só sei da roupa lá. Só sei da roupa lá. Que tinha uns pompom aqui no ombro. O Demolidor era chamado como? Era o Audacioso mesmo? É, era o Audacioso. O Audacioso era o Demolidor, não era? Isso. E os dois aparecem na mesma série, velho. Nesse mesmo filme. Tem uma cena clássica que eles ficam bebendo cerveja juntos, velho. E Thor fica lá falando que ele não consegue entender essa era. Que na época dele não podia descer o braço em qualquer um, ninguém enchia o saco, enfim, que ele tinha que entender, né? Ele era um viking numa sociedade assim completamente diferente da que ele vivia. É, nada a ver com o personagem, né? Porque ele quis ir pro tempo dele, ele vai pra Valhalla. Valhalla? É. Não, não é Valhalla não, porra. Qual é o nome da cidade do arco-íris lá dele? Cidade do arco-íris, caralho. Asgard, gente. Asgard. Porra, era só ele ir pra Asgard e ir lá viver o tempo dele. Não condiz, não é o Thor de merda. Não, mas é que nos quadrinhos teve épocas que ele não conseguia voltar, não, viu? Teve um bom caso que ele, né, não conseguia voltar de jeito nenhum. E o último filme do Hulk com o Lou Ferrigno é a morte do Hulk. Morte, que, isso mesmo. Que ele cai do helicóptero. Ele cai do helicóptero. Eu descobri, que ele queria voltar. Ele tinha, tipo assim, ele queria fazer a ressurreição. Ele tinha um plano de... Roteiro, mas aí o câncer não deixou o Bill Bucksby continuar, né? Sei lá. Bom, eu não quero falar muito do Hulk, não, senão vou acabar falando mal. É, deixa eu perguntar, quem é o host da conversa? Sei lá. Não, o host. Não. É, o host. Quem é que chamou todo mundo? Acho que sou eu. Isso. Porque eu vou ter que sair, cara. Vai ter que sair. Oi? Vai sair pra onde, Thiago? Não, eu preciso desligar aqui. Tranquilo, Thiagão. Vai desligar por quê, Thiago? Vai desligar por quê? Me diga. Quando você dorme em um quarto com dois irmãos e tem uma família, que você não mora sozinho e tal, não tem um lugar próprio pra fazer isso? Vai pro banheiro, caramba. Não dá. Cara, tu vai dá. Pro banheiro, vai pro hospital, vai pro... Não dá, eu tô no notebook. Aí eu vou ter que me despedir de vocês. Mas não é você que tá gravando? Maldito. Não, é o Marlon. Se você estivesse gravando, ia ter que acabar, né? É verdade. Não, dá pra vocês falarem mais um pouquinho ainda assim. Porra, agora que nós ia falar de Chiquititas, velho. Fantástico. Eu vou ter que cortar, mas eu assisti uns episódios da primeira versão. E aqui vale. Qual a cara da sua Chiquitita preferida antes aí? Não, tem até Chiquititas aí que virou... Que virou não, né? É lésbica, né, agora. Não, a gente não quer saber o que você quer. Problema nenhum, hoje. Velho. Qual era a sua preferida na época? Era a Millie. Preferida, Millie? Ah, cara, eu vou ter que puxar aqui na memória e nas fotos. Era a Millie ou a Pata, caralho? Não, a Pata não. A Pata era linda. Oh, meu Deus. A Pata, eu ficava com dó dela, que tirava uma bola dela na música. Lembra? Não. Eu lembro, velho, que merda. Ronaldo lembra. Viu, eu tirava a bola dela, ficava numa bad, velho. A irmã do posto. Sim, velho. Nossa, eu ficava com vontade de pegar a bola e dar pra ela de novo, coitado. Bom, galera, vou deixando vocês aí. Tá, bom. Nós vamos falar mal de você, viu? Agora vai mudar o tema. Não, claro, é. Vamos falar de outra coisa. Não, é lei, né? Quem não tá aqui, nós falamos mal, tá certo. Mal. do Thiago e do Rodrigo, duas bichas. Que a minha piroca invernizada não fode, porra. O cara é tão irrelevante que os caras esqueceram até do Zé pra falar mal. É que o Zé eu não gravei com ele ainda, caralho. E o Ricardinho que sumiu? Não, o Ricardo nunca grava, velho. Ele gravou 2-3 episódios e acabou. Ricardinho. O codinome do Ricardinho nos podcasts é finado. Galera, vou nessa. Bom podcast aí pra vocês aí. E eu escuto o final dele quando estiver pronto. Beleza, cara. Falou pra vocês aí, mano. Bem me chamo, cara. Falou. Tchau, beijo. Como nós tava falando do Thiago, aquela bicha, né? Só deixa eu fazer um aspa aqui, porque se acontecer alguma coisa e essa ligação cair e tiver que gravar de novo, não sei o que lá, a gente pode dar essa primeira gravação por encerrada. Ou então depois você faz uma edição aí, né? E a gente vê, beleza? Tá, vai, fala. Fala pra vocês aí, mano. Bom descanso aí e bom final de cast. Bom. Lá em casa, quando a gente ia no barbeiro, era um evento, porque cortava o cabelo à máquina bem curtinho para durar mais o tempo do corte de cabelo. Era por isso, a gente fazia mó festa, chegava lá, pegava aquela bala, aquele chiclete do barbeiro cheio de cabelo, que né, ficava lá cortando o cabelo dos outros, ficava, o pote ficava cheio de cabelo, aí vinha abrir o chiclete, já tinha cabelo por dentro da embalagem, o que eu achava incrível, os pelos se teleportando para dentro da embalagem. Era maravilhoso. Ah, bons tempos que não voltam mais, viu? Ah. Bons tempos que eu ia no barbeiro, cabeleireiro, coisa de viado. Os cortes eram R$1, que o cara vinha com a máquina, raspava tudo, certo? Não te perguntava porra nenhuma. Nunca perguntava como era seu cabelo. E aí os piolhos eram de graça, velho. Isso sim, cabeleireiro, coisa de viado, cara. Barbeiro, cara, sabe? Que tem aquele posto de borracharia de mulher pelada. Tem Playboy de 1980 com Magda Kotroff, certo? E que o cara fuma na sua cara, velho, enquanto corta seu cabelo. E fica falando de futebol. Como é que foi o jogo do Flamengo? Isso é uma barbearia, cara. Certo? Me desculpe, mas... porque eu tenho que pintar meu cabelo. Pô, Zé, na moral, velho, você tem imagem a zerar, cara. E realmente você tá conseguindo zerar a sua imagem. Que coisa feia. Não, mas isso aí tem uma explicação. Essa parte tem uma explicação. O seguinte, a mãe da minha filhada trabalha num salão, manja. Ou seja, eu não pago lá. Até tem essas barbearias punk, mas nem fudendo eu vou gastar pra cortar o cabelo e pintar, falou? Caralho, que papinho, que papinho. A minha cunhada tem um salão e eu não vou lá nem fazer nada de graça, nem fazer nada pagando. Que papinho. Eu comprei uma máquina de cortar cabelo e eu mesmo corto meu próprio cabelo. Só passar, pronto, acabou. Que desculpa pra ser viado, cara. Caralho, eu vivo num mundo que até o barbeiro, velho, virou gourmet. Eu acho que eu tô... Caramba, velho, pare o mundo que eu quero descer, velho. Puta que pariu, velho.